Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. Go around and recycle. We'll be right back.

rolling acid.

por hoje o Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.